Well, it's a great tune, no question about it, and always a pleasure to hear it. The Strokes in session, their first for the programme, and hopefully by no means the last. That's called Barely Legal, as you must know by now. And an email here from Marcello de Miranda at the University of Leeds, actually. He says a friend in Brazil, Mauricio, a radio DJ, presents a radio and internet programme called Ronca Ronca that has many things in common with your programme. He's tuned into your programme today. Nervosismo, hein? Que nervosismo! Uau! Hound Dog Taylor! Boa noite, bem-vindo a mais uma edição do programa da gente. Esse um que orienta, desorientando. Do dia 23 de agosto de 2011. E aí, Alcir, tudo bem, cara? Beleza. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Preste atenção no título desse espetáculo aqui ao fundo. Roll Your Money Maker. Alcir, meu querido, por onde nossa audiência participa do programa de hoje? Como sempre, através não participa, né? Não participa. Hoje não teremos participação. Quer dizer, nós teremos sim, porque mais adiante nós vamos colocar no ar duas promoções, uma para um festival de blues no Rio de Janeiro e a outra para a apresentação de Prince e seus capangas sábado no Back to Black. As promoções serão ao vivo durante o programa de hoje, apesar dessa edição do Ronquinha estar gravada. Procede? Positivo. Então, peraí, só um segundo. Isso. Nesse momento você está em algum lugar do Rio de Janeiro, certo? Um lugar muito especial, muito, né? Muito especial, porque estamos gravando o programa. Como foi anunciado, inclusive, terça-feira passada. Exatamente. Você vai fazer o som de uma festa. Pois bem. Não é um som de uma festa, desculpa, Andão. Desculpa. É isso. Desculpa. É o som. Prossiga. Você vai fazer o som do aniversário de 113. Acho que eu me confundi aqui. Foi. Né, Alcir? Você vai fazer o som de 113 anos? Exatamente. Do Clube de Regatas Vasco da Gama. Foi. Elegantemente convidado, enfim, elegantemente uma festa convidado. Espetacular de um dos maiores clubes do Brasil. Esse pois aí, bem, mundo, por esse mundo, motivo, do mundo. É. Junto com o Paulinho da Viola, de Cro. Essa turma aí, lenda, né? Luiz Melodia, essa galera. Pois bem, por esse motivo você não está aqui. Mas, no ar, daqui a pouquinho, duas promoções. Duas promoções valendo. Valendo. Vamos passar a bula e quando eu chegar em casa hoje, mais ou menos umas 5h30, 6 da manhã... É aí que eu quero saber. Eu vou dar de cara com todas as mensagens. Os e-mails válidos a partir, portanto, das 10 da noite... Isso. Até da promoção. A de infinito. Já pode beleza. Participar à vontade. Ok. ronca@oifm.com.br. Beleza, pô. Alcir, é que você não tem estado no Jumboteco com muita frequência. Com certeza, né? Com certeza. É isso aí. FM. Aí, rapaziada, Bezerra da Silva na área. Eu estou no programa de Maurício Valadares. Thank you. Alô? Nandão? Tá funcionando aí? Oi, FM. You live the life you love. You love the life you live. Everything you have in my job will give. Diamonds and the money and pearls. I hope your reggae music keep playing all the world. No matter what the price, the music is nice. Oh, your liquor system and drop it in our eye. Whoa, whoa, FM. Aí galera, aqui quem tá falando é o Bid, tô ligado há anos e anos aí no Ronca Ronca, grande Maurício Valadares, tamo junto. ginástica. Calça de ginástica. Quero transar com você no banheiro de paraplégicos. No banheiro de paraplégicos. No banheiro de paraplégicos. Usando calça de ginástica. Calça de ginástica. Calça de ginástica. Calça de ginástica. Oi, FM. Alô, aqui é Cassim, do Cassim Mais 2. Estamos aqui com Maurício Valadares no Ronca Ronca, curtindo. Muito obrigado, Camão. E aí, ao fundo, na realidade, o primeiro disco solo de Camão Cassim, Sonhando Devagar. Já mostramos aqui há um tempo razoável. Eu coloquei, inclusive, no site do Ronca Ronca a foto do dia que o Cassim levou esse CD lá em casa, dizendo que o Ronquinha tinha que ser o primeiro posto de execução no bom sentido da palavra. E aí, Alcir, tudo certo aí, cara? Tudo tranquilo? Tudo bem aí, cara? Feliz? Tudo bem, tô falando aqui com o meu amigo Silvio Calmon. Pô, manda daqui a um pouco abraço, a gente se fala, Calmon, cara. Manda um abraço. Vai... pra ele. Tô mandando um abraço pra ele. Obrigado, Calmon. Alcir, logo de cara você reconheceu esse groove todo do Camão Cassim, né, cara? É muita amizade que nós temos, né? Já tem tempo também. Muita, né? Sintonia, né? É verdade, um espetáculo, né? Disco novo, divertido. Tá tocando na rádio, na programação? Que eu saiba, ainda tá. Vem cá, Alcir, você ouviu o programa terça-feira passada? Eu ouvi, grande. Com Alan Sieber. Alan Sieber, seu ídolo, é, cartunista. Pô, Tosco Graphics, né? Uma referência para todo mundo que gosta de desenho animado, cartoon aí. Foi muito legal. Que começou praticamente hoje a série de programa no Canal Brasil, Trash Hour. Começa à meia-noite de segunda-feira. Então, já na terça. O programa vai ao ar na terça-feira. Começou hoje essa série capitaneada pelo Alan Sieber. Ecoando na madrugada de hoje. Na madruga. Sim. Ecoando a visita dele aqui, que trouxe vários discos, e a maioria absoluta, todos eles, reverberaram loucamente na nossa audiência. Nós tocamos essa banda que volta ao programa. What do I get? Oh, what do I get? What do I get? Oh, what do I get? I'm in distress, I need a caress. What do I get? I'm not the make, I just need a break. What do I get? What do I get? Oh, Você pode me ouvir? Edna, você está bem agora? Edna, você está bem agora? Edna, balance a cabeça se você estiver bem. I want you to be my Tina Nina. I want you to be my Tina Nina. Tell me the truth. Ain't you my Tina Nina? Now will you love me? Will you hug me? Will you squeeze me? Come on, don't tease me. Tell me the truth. Ain't you my Tina Nina? Watching you, you looking good, baby. Ain't that the truth? Now when you're through, come be my Tina Nina Noon. FM. Alô, Brasil! Para senador, Tim Maia, pelo Rio de Janeiro. Presta atenção, né? Alcir, vem mais um pouquinho, por favor, pra mim aqui no geral, obrigado. Vai, Alcir. Não. Fartamente anunciado que o programa de hoje está gravado, mas mesmo assim nós vamos colocar no ar duas promoções que vocês devem participar como se ao vivo estivéssemos. A primeira é para um show de quem gosta dessa levada aqui ao fundo. Blues, 30 anos do Blues Rock, no Rio de Janeiro, dia 29 de agosto, na Cobaldo Maitar, no Fará. Estarão Together, Cristiano Crochemore and Blues Groovers. Convidado especial, Ricardo Werther, ex-Big Alambique, abertura do Blues na nova geração do blues brasileiro. Anos do Blues Rock, dia 29 de agosto, na Fará da Cobalda Maitá. A partir das 19 horas, primeiro show às 20 horas, hein? Então, a participação é a seguinte, pelo e-mail roncaronca@oifm.com.br. Diga os três principais nomes do blues segundo o seu coração. Certo, Alci? Beleza. Três nomes que moram no seu coração do blues. De qualquer origem, blues japonês, sul-coreano, brasileiro, inglês, enfim, três nomes importantes, três nomes que moram no seu coração do blues planetário. Envie sua participação para roncaronca@oifm.com.br. Amanhã mesmo, dia 24, a gente já entra em contato com os três felizardos. São três ingressos duplos, hein? Mais adiante, promoção com um ingresso duplo para Prince, no festival Back to Black, sábado. Diga lá, o senhor. Essa história do nome do filho de Chaka Khan e você Prince... Você gostou, né? Gostou do Já filme? Acabou essa história? Já acabou, acabou. Pô, sacanagem. Foi pro site, senhor. Maravilhoso. É, eu vi lá. Creme Rince, né? Três nomes que moram no seu coração para você faturar um dos três ingressos duplos para 30 anos do Blues Rock, dia 29 de agosto, na Fará Cobalda Maitá. Um show que tem em sua logística, ao ser nosso queridíssimo Renato, um dos sócios proprietários da Satisfaction Discos, que durante muitos anos alimenta nossos tímpanos, almas e corações com o que há de melhor da música, no geral, manja. Já que tem algum tempinho que ele entrou, ao ser, tem o síndico aí de novo? Alô, Brasil! Para senador, Tim Maia, pelo Rio de Janeiro. These are the songs I wanna say. These are the songs I will play. I will sing it every little time. And I say, well, I sing, you listen here. These are the songs I wanna sing. Songs I wanna sing. These are the songs I wanna play. I will sing it every time. La la la la. Sing with my. These are the songs I wanna sing and play. Oi FM. Alô, aqui é o João Donato. Eu também estou ligado no programa Ronca Ronca, do Maurício Valadares. Elis Regina e o Síndico. Sebá. Tim Maia em provavelmente a primeira gravação colocada no mercado do Tim Maia. Tanto que existe um zoom zoom zoom em cima desse primeiro degrau da história do Tim Maia. Ele estava aparecendo de uma forma espetacular e ali no selo Philips ele foi, se aproximou de muita gente lançando disco naquele momento. Tanto que esse Em Pleno Verão, o disco da Elis, tem em cima, antes das músicas, Elis Regina apresenta Tim Maia. Tipo assim, eu vi primeiro, ninguém tasca. É, Alcio. O bagulho é muito doido, cara. No ar, com Elis Regina ao fundo, a promoção com 3 ingressos duplos para o show de blues que vai acontecer dia 29 de agosto na Farap do Cobaldo Maitá. É a última chamada, tá, Alcir? São 3 ingressos duplos. O show com Cristiano Crochemore e Blues Groovers, convidado especial Ricardo Werther, ex-Big Alambique, e a abertura do Blues In. Então basta dizer quais são os seus 3 prediletos nomes do blues planetário. Envie sua resposta para roncaronca@oifm.com.br. Como a gente vem dizendo desde o início do programa, a edição de hoje é gravada, mas a participação de vocês vale como se o programa estivesse ao vivo. Hoje, lá para as 5h30, 6 horas da manhã, eu vou ver as mensagens e já na tarde de quarta-feira a gente entra em contato com a rapaziada que participou. Alguma informação, Lucio? Não, nessas horas eu queria ter uma boa memória, porque eu li o livro do Nelson Motta e eu não me lembro das citações. Ele fala ali justamente desse início, das composições. Sim. Certamente tem alguma citação a esse disco, total. Mas eu não me lembro dos primeiros registros do Tim Maia. E você viu de quem é a direção? Erlon, né? Não, a orquestração do Erlon, a direção não vi. Não? Então vi aí. A orquestração Erlon Chaves, direção de produção Nelson Motta. Pronto. Tá. Lógico que tem, né? Tá aí. A citação dessa participação do Tim Maia no disco deles, Regina. Sábado retrasado, eu estive lá na Casa França Brasil. Alcir, até o Nandão apareceu lá, cara. Uma felicidade encontrar o Nandão depois de tanto tempo. Uhum. E eu conheci a Marta, nosso ouvinte de muito tempo mesmo. E a Marta é fissurada na Joni Mitchell. Era para ter mostrado o Joni Mitchell terça-feira passada no disco Blue Clássico Absoluto da Joni Mitchell para Marta. Então, Marta, para você, tá? Born with the moon in Cancer. Choose her a name. She will answer to call her green, and the winters cannot fade her. Call her green for the children who've made her little green. Be a gypsy dancer. He went to California. Hearing that everything's warmer there. So you write him a letter and say, her eyes are blue. He sends you a poem and she's lost to you. Little green, he's a non-conformer. Just a little green, like the color when the spring is born. There'll be crocuses to bring to school tomorrow. Just a little green, like the nights when the northern lights perform. icicles and birthday clothes, and sometimes they'll be sorrow. Child with a child pretending, weary of lies you are sending home, so you sign all the papers in the family name. You're sad and you're sorry, but you're not ashamed. A little green, have a happy ending. Just a little green, like the color when the spring is born. There'll be crocuses to bring to school tomorrow. Just a little green, like the nights when the northern lights perform. There'll be icicles and birthday clothes, and sometimes there'll be Ronca, ronca. Oi, FM. It makes you blind, it does you in. It makes you think you're pretty tough. It makes you prone to crime and sin. It makes you say things off the cuff. It's very small and made of glass, and grossly over-advertised. It turns a genius to an ass, and makes a fool think he is wise. It could make you regret your birth, or turn cartwheels in your best suit. It costs a lot more than it's worth, and yet there is no substitute. They keep it on a higher shelf, the older and more pure it grows. It has no color in itself, but it can make you see rainbows. You can find it on the Bowery, or you can find it at Elaine's. It makes your words more flowery, it makes the sunshine, makes it rain. You just get out what they put in, and they never put in enough. Love is like a bottle of gin, but a bottle of gin is not like love. Oi, FM. Pass me the herb. É hora de falar do Bibi Sucos, há mais de 15 anos sendo mais que uma loja de sucos. Dá uma visualizada lá no site bibisucos.com.br e confira o super cardápio, a super seleção de sucos e a linha Juiceware e muito mais. Aproveita a fome que rola nessa hora e faça o seu pedido em uma loja perto da sua casa. Bibi, a melhor casa de sucos do Rio de Janeiro, né não, Valadares? Com certeza absoluta, Nandão. Aliás, Alcir, a gente sempre comenta a destreza do Nandão nessa chamada, nessa vinheta do Bibi. Trilha sonora, mixando tudo, com todo o potencial de voz da criança. Isso é verdade, isso é verdade. Né? Um profissional incrível. Mesmo, profissional espetáculo. Incrível. It's very small and made of glass, and grossly over-advertised. Alcir, você que ouviu atentamente o programa terça-feira passada, quando nós recebemos o Alan Sieber, está recordado que entre as características principais dele no trabalho é de colocar determinada música tocando durante um mês, dois meses, três meses, quatro meses. Uhum. Tá lembrado? Sim, lógico. E ele disse que o recorde desse tipo de execução foi com Magnetic Fields e a música Love is Like a Bottle of Gin.

Alô, governador. Puta que parile. Mamãezinha do céu. Coisa de doido. É de tirar pica-pau do ovo. Cabeleira altíssima. Tá bom pra você, malvão. Grande abraço do Edu Nibro pra você e pra toda a nação ronqueira que rasga o brasa. يدوان الجمد يا نينا نينا نينا نينا كلنا نينا يا نينا نينا نينا نينا نينا بور هديدمك دمك يا نينا نينا نينا نينا نينا نينا يا نينا نينا دمك يا قلتي بلوت يا غجل اللوات يا غجل اللوات يا نينا نينا نينا نينا سنانا ورا يا نينا نينا نينا نينا Zayanta deba ya nina nina nina nina Yeah, Nina. FM. Yeah, Ronco Ronco family everywhere. This is that Afrobeat heavyweight, Sean Kuti, and I'm saying what's up. Keep listening, man. Africa. Africa. Afrobeat heavyweight. Que situação, hein, meu amigo? Ó, você canta junto com a turma. Eu não aprendi esse dialeto. Você é um tuareg. Não aprendi esse dialeto, sinceramente. Você é um tuareg do Saara. Me lembro. Que nem a turma do Tinari Wen. Essa rapaziada vai se apresentar dia 26 no festival Back to Black. Junto com a Macy Gray e nossos amigos do Tono, entre outras atrações na Estação Leopoldina, no Rio de Janeiro. Popularmente conhecida como Cidade de São Sebastião. E há muito tempo mesmo, esses tuaregas, cabeleira altíssima, visitam a UFM Ronca Ronca durante as edições do programa. Você é prova viva disso, né, Lucio? Depois eles vão a São Paulo, no dia 30, uma terça-feira, no Bourbon Street, junto com a Low Black. É a edição paulistana versão reduzida, né, do Back to Black. E nessa terça-feira, dia 30, ou seja, terça-feira que vem, a Oi FM e o Ronca Ronca estarão ao vivo. Ronca Ronca da semana que vem será ao vivo do Bourbon Street, junto da logística, cabeleira altíssima também, de uma colocação de marca. É assim que se fala? Ah, por aí, né? Por aí. Adequação, né? Adequação ao produto. Sim. Festival Back to Black, muito ousada. Estaremos, a UFM estará ao vivo durante o Ronca Ronca, de 10 à meia-noite e antes também. Maravilha. De 8 à meia-noite, a UFM estará no Bourbon Street impregnando o Brasa. Rede de Recife a Porto Alegre. Manja. Que maravilha. Isso aí. Não há, não, há possibilidade até de alguém pintar lá no estúdio, né? Sim, essa coisa claro. Toda. Nandão vai estar lá. Alô, Black, ele... chega aí, dá uma pala aqui. Essa coisa Alô, toda. Quem? Alô, Black. Nome do cara, Alô, Black. Black Alien? Alô, Black. É, você cada vez mais soltinho no Ronga Ronga, né, cara? Você tá ganhando vontade, espaço, né? À vontade, né? Tá ganhando espaço. Lembra de contraíso. É isso aí. Família brasileira. O Alcir, quantos minutos pra gente subir para a Bolívia, cara? 3. É mesmo? 2. Hã? 2,5. Lembrando que essa edição do Ronca Ronca é gravada. Uma das raríssimas edições do programa... Talvez não a quinta, ouviu. Né? Talvez a quinta em 5 anos e meio. 5 anos e meio. A promoção com ingressos para o show de blues já desceu pelo ralo. Amanhã mesmo a gente entra em contato com os 3 sortudinhos. E nós vamos para a Bolívia em seguida e vamos voltar com a promoção com 2 ingressos duplos para Nossa Majestade Púrpura. Prince, dia 27, sábado. Na estação da Leopoldina, na segunda noite do festival Back to Black, Prince, Chaka Khan, Quinho, com Jato Macalé, fizeram esse show ou parte dele em uma edição do Ronca Ronca no finado e saudoso Estrela da Lapa, e Moreno Veloso, que também já esteve aqui no Ronca Ronca. Aliás, a programação, a área brasileira, tem uma forte conexão com a UFM e com o programa. Dia 26, Macy Gray, o Tina Rewin e o Tono. Já estiveram aqui ao vivo e na festa também. Dia 27, o Quinho, Jardim Macalé e Moreno Veloso. E dia 28, o Almas, a turma da Nação Zumbi com o seu Jorge, o seu amigo Alô Black. E o Parafernália, do Continentino e vários outros amigos nossos, com Bernardo Benegão. Todo mundo fichado aqui no programa. Tem aí o Bernardão, o Benegão? Antes sempre da gente tem. Subir para Bolívia, o Almas veio na figura, gente finíssima, do Lúcio Maia, né? Isso aí. Participou do programa... É, lá em São Paulo. Alô, galera, aqui quem fala Benegão é o seguinte: tô ligado no Maurício Valadares aqui no Ronca Ronca na Oi FM. Vamos que vamos. Oi FM. Oi, pessoal, ligado aqui no Ronca Ronca. Meu nome é Marcelo Liuca e graças a Deus sou rubro-negro. E tô aqui pra dizer que, ó, sou fã do programa. e há muito tempo ele me faz a cabeça. Valeu, grande abraço. Ronca Ronca, a tradicional desorientação sonora. Envie programa para 939 e saiba quando o seu programa preferido vai começar na Oi FM. Ô rapaziada, quem tá falando aqui é Lenine e eu também tô ligado no Ronca com Maurício Valadares. Aí, Valadares. O Lenine, ouvindo os Tuaregs do Saara, sobe pelas paredes de felicidade. Será? Porra, imagina o Tinariu, hein, gravando um disco com o Lenine. Ele ia gostar? Nossa senhora, cara. Trazendo uma orquídea assim, né? Porra, um espetáculo. Agora, pelo que eu saiba, e eu sei muito pouco, aliás, quase nada, nenhum dos discos do Tinariu Wayne foi... Nenhum dos discos foi lançado no Brasil. Procede? Você tem alguma informação? Não, eu nunca ouvi falar. De lançamento? De lançamento dos discos do Tinariu Wayne. Ou será que foi? Agora deu uma iluminada aqui. Você é um cara meio mal informado. É, não, isso que eu disse. É. Mas, de qualquer maneira, diante da discografia que essa rapaziada tem... É pouco. Muito pouco. É, exatamente, é isso. Como a gente vem dizendo desde o início do programa, essa turma se apresenta sexta-feira na Estação Leopoldina, junto com a Macy Gray, nossos amigos do Tono, e outras atrações. A promoção para o show de blues dia 29, segunda-feira, já está encerrada. O Back to Black, o festival, segue dia 27 e dia 28, sábado e domingo. E no dia 28 nós temos Moreno Veloso, Jardim Macalé, Quinho, nossa mega, ultra, fofa, querida Chaka Khan e Prince como atração principal. Nossa Santidade Púrpura volta ao território brasileiro. E hoje, dia 23, com essa edição do programa gravada, nós não estamos ao vivo aqui, mas como a gente vem dizendo desde o início do programa, participe da promoção como se ao vivo nós estivéssemos. Então hoje, dia 23, e o Prince estará na cidade de São Sebastião no dia 27, daqui a 4 dias, é com muita emoção que a gente tem condição de fazer isso aqui, ó. Minhas canções inesquecíveis. Till dawn. Canções inesquecíveis. Que situação, hein, meu amigo? Que situação. Que situação. O que tem gente pedindo ingresso pra esse show não tá de brincadeira, não, hein? Como é que é? O que tem de gente pedindo ingresso pra esse show? Então, dois dessa turma sairão mais felizes que Pinto do Lixo a partir de agora, que nós vamos colocar um ingresso duplo para a apresentação de Prince e as outras atrações. Esse é um vinil. Que já tem as marcas do tempo. Do beijo. Que foi utilizado por mim, já toquei muito esse disco e já há algum tempo que eu não escuto de uma maneira tão próxima assim, no sentido dos fones. É um dos principais clássicos que a raça humana já colocou no mercado fonográfico, esse 12 polegadas do Prince. Concorda ou não, Alcir? É, dizem que sim, né? É. Cuja capa acabou de ser fotografada nas mãos de Alcir, que aliás faz esse trabalho de uma maneira muito linda e nossa audiência gosta muito quando eu mostro os discos aqui tocados. Então, Alcir, você gostou tanto dos nomes matutados? Muito bom, muito bom. Pela nossa audiência no site do Ronca Ronca, roncaronca.com.br, quando eu fiz a mesma promoção com dois ingressos lá, eu perguntei qual seria o nome do filhote da cruza Prince com Chaka Khan. Estarão no mesmo palco no mesmo dia. Ali, de repente, né, Brico-Tico vai ali atrás, camarim, não sei o quê. Sei. Falta luz, de repente. Imagina, Prince e Chaka, soltinho. 5 minutos baixo. Daqui a 9 meses... pode chegar um rebentinho, um fofo. Então a gente já antecipando a parada, já perguntou qual o nome. Alcir, tá acabando aqui esses 12 polegadas do Prince. Quando acabar, você mete uma vinhetinha, por favor, que eu, na grosseria, tá, vou voltar a parada, tá? Música. Oi, FM. Alô? Quem é, tu Luiz? Sim. Fala, Barreto. Quem tá falando? Oi? Quem tá falando? Zé Augusto. Zé Augusto? Pô, tá na machina, viadinho. Liga o aparelho aí, liga o aparelho da polícia. Mas aí a nossa audiência propôs vários nomes. É. Então nós vamos seguir na mesma logística de aproximação com o Prince. Exatamente agora, a partir desse instante, com o ingresso duplo. E a perguntinha é muito simples: qual músico vivo, de qualquer nacionalidade, você gostaria que gravasse um disco com ele, Prince? Em poucas linhas, diga a razão da sua escolha. Ah, eu gostaria do Zeca Pagodinho gravar um disco com o Prince, porque eu acho que os dois têm a mesma visão sobre a música moderna e o som de um se enquadraria muito bem no som do outro. Por aí, a bula é essa, manja? Perfeito. Então diga qual músico vivo que você gostaria de gravar um disco com o Prince. Mande sua participação para roncaronca@oifm.com.br e diga em poucas linhas a razão da sua escolha. Promoção valendo até 11h45. E como eu disse, apesar do programa de hoje estar gravado, lá para as 5h30, 6 horas da manhã, quando chegar da festa show, comemoração aos 13 anos do Clube de Regatas Baixo 113. Da Gama. 113 anos. O que eu falei? Qual foi a besteira? 13. É, faltou 100 só, né? Faltou 100. É, cara, Nandão, você sabe que um dos momentos de grande emoção nesses 5 anos e meio do Ronca Ronca no UFM foi quando você disse o nome todo do Vasco, cara. Foi muito emocionante. Foi, né? É, espetáculo, cara. Vou guardar pra sempre isso. Muito obrigado. Chamei de Nandão, cara. É o circo. Então, quando eu chegar da festa de 113 anos do Clube de Regatas Vasco da Gama, eu vou encontrar todos os e-mails da promoção de blues e da participação da nossa audiência com a promoção do Prince. E a partir de quarta-feira, quinta-feira, eu já entro em contato com a rapaziada sortuda. Nós mostramos também no programa de hoje a turma do Tinari Wayne. Papo de deserto, papo de Tuareg, camelo, manja. Desertos, cuspi o mar e te FM. Alô, meu filho, Osmar Santos do Enrola. Transmite em cima da bola, meu filho. Corre pra lá, Tulipa, prima da gorduchinha. Espetáculo, hein, rapaz? Que dupla, hein? Vem de novo, com essa rapaziada, cara. O Guerreiro e Osmar. Alô, meu filho, Osmar Santos do Enrola. Transmite em cima da bola, meu filho. Corre pra lá, Tulipa, prima da gorduchinha. Aí ao fundo, o mais recente disco do Sonic Júnior, hoje apenas o Juninho, titulado Orgânico. Atravessei Desertos, o nome dessa canção. Promoção com dois ingressos duplos para Prince e todas as outras atrações do festival Back to Black, no sábado, dia 27. Diga com quem você gostaria que o Prince gravasse um disco. Lógico, um músico vivo. Mande a sua participação e diga, em poucas linhas, o porquê da sua escolha. Mande a sua participação para roncaronca@oifm.com.br. Estamos gravados, o programa é gravado hoje, mas ainda na madrugada dessa de terça para quarta, a gente vai dar de cara com todas as mensagens do programa. E logo a gente entra em contato com os sortudinhos, porque o show do Prince é sábado. A gente tem até sexta-feira apenas para resolver toda a bagaça. Procede, Alceu? Sim. O Ronquinha dessa semana, o Ronquinha vai ao ar diariamente às 8h45, diariamente, de segunda a sexta. Foi com algumas gravações, um tanto quanto raras, da Gal Costa, discos, canções que foram editadas apenas em compacto, e uma outra num compacto também que vem encartado num livro. A gente já mostrou essas músicas todas aqui no programa, mas agora elas estão unificadas, vamos dizer, nas edições do Ronquinha. E Alcir, nós vamos mostrar uma que tem a participação de um grande amigo do Nandão. Quando ele, Robertinho Silva, baterista original do Sonho Imaginário, esteve aqui com o João Donato. Pode crer. E o Nandão é um grande amigo. Chamou o Robertinho de Bob, ele adorou. Tá lembrado? Claro. Claro. Uhum. Está sempre aflita, com lágrimas nos olhos de cortar cebola. Você é tão bonita. Você traz a Coca-Cola, eu tomo. Você bota a mesa, eu como, eu como, eu como, eu como, eu como. Você quero é ir embora. Eu quero dar o fora. E quero que você venha comigo. E quero que você venha comigo. E quero que você venha comigo. E quero. Estamos aqui hoje para ler um assunto muito polêmico. Mamilos! Mamilos! Tá muito polêmico. E aí, galera do Ronca Ronca, aqui é Vanessa Lee, ligada sempre através da internet, direto de Salvador. Around. act's naughty and I'm punished for her actions. She draws right on the walls in the hallways and the kitchen. I get punished for her crayon illustrations. Barbara always avoids unpleasant situations. And I'm the only one who can see Barbara. Yes, I'm the only one who can see Barbara. Yes, I'm the only one who can see Barbara. Yes, I'm the only one who can see Barbara. Se você quer um Rio de Janeiro politicamente correto e cheio de sacanagem, para vereador Lopes Maravilha, 69171. Rapaz, essa música aqui é um clima meio denso demais, ó, que é melhor. Cadê? Alcir, você reconheceu a voz dessa criança na música anterior? Não. Esse é um disco solo entre muitos do nosso ídolo, Grant Hart, que vem a ser baixista e vocalista de alguns dos principais clássicos de uma das bandas mais queridas pela nossa audiência. Vê se você reconhece a voz agora. Opa! Peraí, reconheceu? Reconheceu? Sim. Peraí. Começa por que letra? É. Errado. T, T. H. Haroldo, será? Haroldo? Esse é o Grant Hart do Husker Du. Um disco espetacular intitulado Hot Walks. Cabeleira mega, mega, mega altíssima. Grant Hart, um ídolo absoluto do Ronca Ronca, cara. Cara, como eu gostaria de fazer uma sessão com o Grant Hart aqui no estúdio da UFM, no Rio de Janeiro. Grant Hart teria que ser no Rio. Recife, São Paulo. Por que no Rio? Porque tem cara... De curtir um ambiente. Curtir um ambiente. Entendi. Junto com você, comer um pastel, tomar um caldo de cana. Rapaz, valendo a promoção. Em quantos minutos para acabar o milho e acabar a pipoca? Mais ou menos. Estamos com a boca gravada. Blau, né? 20 blau. Promoção valendo dois ingressos. Um ingresso duplo para Prince, sábado, no festival Back to Black no Rio de Janeiro, na Estação Leopoldina. Alguém batendo aí? Abra a porta! Tava com saudade, né, você? Um ingresso duplo para Prince, Chaka Khan e outras atrações no festival sábado. Então basta você dizer com quem você gostaria que Prince gravasse um disco hoje. Qual músico do planeta que você gostaria de ver gravando um disco com Prince? E diga a razão, em poucas linhas. Mande tudo, embrulhe, bem bonito, e mande para roncaronca@oifm.com.br. Restam poucos minutos, hein? Tem outro do Lopes aí, nosso amigo botafoguense do Rock Bola? Como eu sempre digo, em terra de saci, calça jeans cabem dois. Ronca, ronca. Espetáculo, hein, meu amigo? Que espetáculo! E, Alcir, é muito bom você estar operando o programa hoje. Que é absolutamente genial isso aí. Isso aí já é a parte funda da piscina. Assim. O senhor Eduardo Mota, essa hora, Subiu pelas paredes. Já viu o Ed Motta subindo pelas paredes? Não me lembro. E é, como eu disse, muito interessante você estar operando essa edição do Ronquinha, onde estamos não ao vivo, estamos com um programa gravado hoje, porque esse tipo de música dizem os entendidos é uma das novas tendências no Brasil, o jazz. Tá ligado nessa parada? Jazz é uma das novas tendências? Sim, uma das novas tendências musicais que estão sendo consumidas, procuradas, entendidas por um público muito jovem. E eu tive a prova... A imprensa lança, em muitas situações, tendências que são consumidas ou curtidas por 3-4 pessoas para gerar a tendência. Às vezes consegue e às vezes não consegue. Às vezes dá com os burros na água, na maioria das vezes. Uhum. No sábado, lá na Casa França Brasil, quando eu cheguei, um movimento grande, porque tinha a exposição do Miles no CCBB. O Happenings, do Zavarese, do Batman, aconteceu na Casa França Brasil, onde eu fui fazer o som. E do lado tem o Centro Cultural dos Correios. Gente pra Dedé. É um festival, gente, né? Gente pra Meirelles. Gente pra Dedé, naquela área... Sentiu a homenagem ao zagueiro da seleção? Gente pra Dedé. Naquele espaço do Centro Cultural dos Correios. Eu perguntei pro cara, vem cá, qual é o lance? O que tá acontecendo aí? Ah, não, tem um shows de jazz de uma rapaziada nova que estão acontecendo aqui. Meu amigo. Garotada? Total, um espetáculo. E, coincidentemente, nesse fim de semana ou no anterior, já tinha saído uma matéria exatamente sobre isso. Sobre essa nova tendência da rapaziada perceber a importância de você ter uma certa desenvoltura ao ouvir músicas como, por exemplo, a do Duke Ellington, que é o fundo. Isso, ou seja, deixa a gente muito feliz, né? Porque há 5 anos e meio a gente vem com esse martelinho seguindo a frase, por mais subjetiva e digna de discussão, vamos dizer, proferida pelo Sir Duke Ellington, em 1900 em preto e branco, quando ele disse que só existem 2 tipos de música. A boa e a ruim. FM. Ronca, ronca. Refugee. Don't have to run like a refugee. handsome, handsome baby, Mr. Kicked you around, son. Who knows, maybe you were kidnapped, tied up, taken away and held for ransom. Crioula, eu quero é mocotó. Ronca, ronca. Ronca, ronca. Ronca, ronca. Com ronca, ronca. No ronca, ronca. Espetáculo, hein, meu amigo? Esse é o mais recente disco Neil Young, gravações feitas há bastante tempo. International Harvesters, A Treasure. Disco já lançado no Brasa. E as é um disco onde, das 12 músicas, a maioria é inédita. Canção original do Neil Young, músicas inéditas mesmo. A fase totalmente country dele. Espetáculo, né? Mas ainda reverberando, poucos minutos para acabar a promoção. Quantos minutos, Alcir? Das Grand Run, 8. Aham, 8. Ah, não, minutos. Não, peraí. É, então vamos micar a promoção, né? Era 45, lembra? É, exatamente. Então tá encerrada a promoção. Então já tá encerrado. Promoção com o ingresso duplo do Prince, que você participou do programa, já está encerrada. Muita atividade que amanhã, quarta-feira, eu já entro em contato com a rapaziada que faturou o do Blues e o ingresso duplo do Prince para sábado na Estação Leopoldina, no Rio de Janeiro, mais uma edição do festival Back to Black. Mas ainda reverberando a visita terça-feira passada do Alan Sieber, houve um momento espetacular que nossa audiência ficou completamente desabotinada, desorientadaça. E uma música entrou em seguida e muita gente falou: cara, tem que ouvir, tem que ouvir, tem que tocar de novo, tem que tocar de novo. Essa aqui, ó. Você ouviu Avril Lavigne, Kingdom Heaven's Door, Jota Quest, Só Hoje, Diana Cry, I Give It To You In My Skin. Alcir, rapaziada, que a essa hora, quase meia-noite, já estava com aquela baba pronta para colar no travesseirinho. Acordou em pânico. Acordou em pânico. E se for em São Paulo, então, nosso ouvinte de São Paulo, pânico em SP total, meu amigo. É um vinil duplo, um vinil em 45 rotações, espetacular, com o qual, inclusive, Alan Sieber foi fotografado, está no site do Ronca Ronca. Grito suburbano, clássico absoluto da música brasileira, Olho Seco, Inocente, Cólera. Clássicos como Lutar Matar, que nós mostramos terça-feira passada, com Olho Seco. Olha aí, Alcir, você que gosta. The Toots and the Maytals. Quantos minutos para acabar o milho, cara? E acabar a pipoca? 5. Mesmo sem a gente ainda ter visto Alcir, vamos agradecer a participação sempre frenética de nossa audiência nessa edição gravada do Ronca Ronca. Terça-feira a gente volta ao vivo de São Paulo, diretamente do Bourbon Street, com a Low Black e o Tinari Wen. Vai ser espetacular, hein? E a gente encerra o programa de hoje com ainda uma reverberação da edição de terça-feira passada com Alan Sieber aqui. Entre as músicas que ele pediu, ele escolheu um disco da Nicole, a vocalista do Velvet Underground, intitulado Chelsea Girl. E a música que o Alan Sieber pediu pra gente mostrar e não entrou na edição terça-feira passada do programa é uma composição espetacular do Jackson Brown, músico americano de primeiríssima categoria. Terça-feira a gente volta ao vivo. É, algo a declarar ainda, Alcir? Muito obrigado pela sua presença, cara. Eu que agradeço, é sempre bom estar aqui no Ronca Ronca. Muito soltinho, muito Jumboteco, especial. Jumboteco, né? Jumboteco, loucura total. É isso aí. Terça-feira a gente volta. Obrigado. Juca, um beijo. Nicole. Night, everybody. Thank you so much. Oi FM apresentou Ronca Ronca.